Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, en el 91.4 FM, aquí desde el estudio de la Radio Libre, la Radio Contrabanda, en el Ateneo Enciclopédic del barrio de Raval. Nos puedes escuchar por la FM, streaming y plataformas de podcast. Estamos en todas, casi todas. Y hoy, 15 de diciembre, es la cuarta emisión de la primera temporada aquí en esta nueva casa. Es también la última emisión de 2023 del Sons de Lusofonía. Una muy buena ocasión para lanzar algunos temas que salieran a la luz durante este aún año de 2023. Como este que estamos escuchando de fondo. Escuchamos al productor y rapper portugués Sam the Kid. Enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha. Enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha. Enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha. Chega, tá, você não se vive, man. Enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha. Nunca liguei aos fala barato, meu talento é caro, isso é um facto. Desalento é tanto para quem só molenga. Bad vibe, mando revienga. Quero ser lenda, minha senda é dar tudo com calma. Rema, ser aquele de quem o people se lembra e não ouvir a velha lenga, lenga. Então lembra, lembra, o que vinha de fora era uma prenda, prenda. O que vinha de cá não valia a pena, pena. E só me faz rir tipo vemba, vemba. Sempre soube do valor da tuga, mistura rica para calar corujas. Dormem de dia mas vão acordar porque aqui valem buchas. É só falar mal, mas eu estou de pé. Aquele que não faz é quem fala bué, bué, bué. É só falar mal, mas eu estou de pé. Aquele que não faz é quem fala bué, bué, bué, bué. Eiras basam com a maré, lágrimas de jacaré. Quem me sente o fim com o pé. Quem ficou ficou sabe que eu nunca digo nada à toa, fica a vida toda à tona a respirar o ar da zona, sempre a melhorar o estilo. Papá sons tipo trill, quem vier cortes mil, que eu bill, a vibe cruela da vila e quem me enfrenta vira manta. O meu instinto é o meu mantra. Eu não quero ser do país plantado, desta vez somos nós quem planta. É só falar mal, mas eu estou de pé. Aquilo que não faz é quem fala bué, bué, bué. É só falar mal, mas eu estou de pé. Aquilo que não faz é quem fala bué, bué, bué. Falam bué, falam bué, falam bué, falam bué, bué, bué. Falam bué, falam bué, falam bué, falam bué, bué, bué, bué. Só falar mal, mas eu estou de pé. Aquilo que não faz é quem fala bué, bué, bué. É só falar mal, mas eu estou de pé. Aquilo que não faz é quem fala bué, bué, bué. Falam bué. Escuchamos Falam Bué de Bateu Matou. Bué. Esa expresión del quibundo angoleño asimilada por el idioma portugués que utilizamos a menudo, yo por lo menos lo utilizo bastante, y que significa mucho. Y nos vamos a los ritmos tribales, al batuque de la luso caboverdiana Lura, fuerza de mujer, fuerza de mujer, Lura. Ser e mulher, mulher, pilar de mundo, mulher, no juntamó. Ah, ah, ah, ah, ah, boi fé na bom valor, boi lézer em tu bom, mulher, no juntamó. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, amizade entre mulher, amizade com empatia, amizade entre mulher, amizade com empatia. Conchi mujer, mas que outro mulher. Já tem ninguém no amor. Já conchi mulher, mas que outro mulher. Cê sabe eu tô assim. Tu é bonita e meu corpo treme te vendo. Do meu lado é só ação, câmera e blues. Eu sigo o mundo e danço nesse balanço da música popular brasileira. Já pedi grana na rua, agora quero glamour. Se travo no sinal, não é defeito, é coragem em guerra com medo. Não há problema, eu sei, na minha frente só luz. Cabelos soltos ao vento, a rir. te vendo. Do meu lado é só ação, câmera e blues. Eu sigo o mundo e danço nesse balanço da música popular brasileira. Já perdi grana na rua, agora eu quero clamor. Se trago no sinal, não é defeito, é coragem em guerra comendo. Não há problema, eu sei, na minha frente só. Cabelos soltos ao vento a rir, efeitos de caretas. E se você se apaixonar por mim, efeito borboleta. Cabelos soltos ao vento a rir, efeitos de caretas. E se você se apaixonar por mim, efeito borboleta. Achei beleza e toda a força de saber quem sou. De onde via, com certeza o lugar que vou, África. Per atrás quedaron Leo Midea i Malu Magalhães, dos artistas de Brasil actualmente residentes en Portugal. Tamén estamos escuchando de fondo de Ghana, Kie Kie Ku, con la baiana Luigi Luna. Y nos vamos a una otra fusión del tradicional nordestino brasileño, que por la voz de Lía de Tamaracá, con los sonidos electrónicos del luso angoleño Pedro Coquenão, acá DJ Batida, y también DJ Dolores. El tema Tem Dor. Já nasci preso, eu branco e eu preto, eu pranto e eu tenso, eu toco e não sou. Onde eu pertenço, o medo não vence. Assim que eu penso, o medo voltou. O que eu queria era voar daqui para outro lugar. Às vezes o que eu queria era voar daqui, nunca mais voltar. Preso dentro do alçapão, família não se escolhe. Nascidos e criados, do guerra retangular os lados foram imaginados. Ainda estou para encontrar quem anda à chuva e não se molha. Quem não colhe o canto de passados deixam semeado. Se me dá na cabeça, aproprio-me do fado. De repente sou apropriado. Quando juntos, indo um que prove base quase iluminado. Tal como dois irmãos na mesma casa. Quem seria esse de ti? Nossa terra ainda canta. Tem filho único que ia ser. E o Deus que não lhe faz a vontade. Contigo eu aprendi a perder, a dividir o pão pela metade. A mão mãos que a gente pode escolher. Outros já servem para nos juntar. O que te leva a enfrentar o mar? Deixar para sempre o amor da tua terra? Renascer sem querer noutro lugar? Nunca te esqueças de onde vens e que no fim vais. Nacidos y criados, Slow G y la colaboración de la bellísima voz de Teresa Salgueiro, ella que fue durante años la voz de Madre Deus. Peça desculpas, Sr. Presidente. Luca Argel reclama un pedido de disculpas por la esclavitud infligida por Portugal durante sus periodos coloniales y también durante el dominio en territorio brasileño. Un tema acompañado por un colectivo de artistas del entorno lusófono. Luca Argel. Peça desculpas. Peça desculpas, senhor presidente. Não dói, não dói, não dói, nem sentes. Relações Exteriores da Dinamarca em 1985, pediu desculpas pela participação da Igreja Católica na escravidão. Em 2008, o Congresso Estadunidense apresentou um pedido formal de desculpas aos afro-americanos pela escravidão e segregação. Em 2005, o presidente Lula da Silva pediu perdão pela escravidão no Brasil. Oficialmente, autoridades no nome da cidade pela sua participação no comércio escravizado. Em 2009, o presidente do Brasil pediu perdão aos afro-peruanos pela exclusão que sofreram por causa das escravidões e pela discriminação. Catavó, não sou catar. Ei, maior nadinho de estrangeiro tá cantando, tá dançando, tá espalhando cultura do povo e não catabó, e não catabó, não sou catá. Ai, cês borfada, nadinho de estrangeiro não há de cantar, dança pra espantar sofrimento nos povo e não catabó, e não catabó, não sou catá. Na tradição, sem medo, sem remissão, tá cantando, tá dançando, três ou quatro por quatro, mazurca ou São João, cuscuz, midi, marjão, tá dançando, tá cantando, pra espalhar, cultura de minha povo, e não canta bó, e não canta bó, não sou catá. Na ele já expressar que morne nós. Cassia Mayor con Cachupa Psicodélica. Las raíces caoverdianas en el tema Cataborré. También esta maravilla que aún seguimos escuchando de fondo. El pianista cubano Omar Sosa con el baiano Tigana Santana. Y volvemos a Portugal con Garotanão 422. Garota não. A roleta nem andou à roda, mas é que ser excêntrico é moda. Combustível é mais do que império. É calar quem está no ministério. É calar quem compra cada dia. É calar toda a democracia. É fazer de tudo um argumento. Até nos estoldar o pensamento. 422 milhões. Do planeta fome eu sou. Que país tão bom para tubarões. Do planeta fome eu sou. 422 milhões. Do planeta fome eu sou. São os acionistas sem ações. Se não for a guerra e a pandemia, será porque alguém disse poesia? Será por passar um barco à vela? Será porque alguém veio à janela? A subida é para tudo. Tanto imposto, barriga vazia. E esta raiva que juntos calamos faz crescer a mão dos soberanos. 422 milhões. Do planeta fome eu sou. Que país tão bom para tubarões. Do planeta fome eu sou. 422 milhões. Do planeta fome eu sou. Somos acionistas sem ação. Thank you. fora guerra e a pandemia. Será porque alguém disse poesia? Será por passar um barco à vela? Será porque alguém veio à janela? A sua vida é para todo dia, tanto imposto, barriga vazia. E esta raiva que juntos calamos faz crescer a mão dos soberanos. 422 milhões do planeta fome, sou. Que país tão bom para tubarões? No planeta fome, eu sou. 422 milhões do planeta fome, eu sou. Somos acionistas sem ações. Dizer que eu vou trocar de sonho, eu vou mudar de você. E pra dizer que vou levando os planos que por anos alimentei, eu vou deixar a minha solidão sozinha e caminhar. E o caminho é feito daquilo que se andar. Pra lhe dizer que eu vou trocar de sonho, eu vou mudar de você. E pra dizer que vou levando os planos, que se não me engano, me enganei. Eu vou deixar a minha solidão sozinha e caminhar. Que o caminho é feito daquilo que se anda. Atrás. Provavelmente você nem vai reparar. Eu vou ali ser feliz, não volto mais. Que vou levando os planos, que se não me engano, me enganei. Eu vou deixar a minha solidão sozinha e caminhar. Que o caminho é feito daquilo que se anda. Provavelmente você nem. Feliz, ponte tus cascos y escúchame. ¿Me oyes? Perfecto, vale. Entonces, luego, ahora quitas la preescucha. Per atrás, Adriana Calcanhoto. Para lhe dizer, Adriana Calcanhoto, ella que también pertenece a la diáspora de artistas provenientes de Brasil en Portugal. De fondo estamos escuchando el colectivo Club Macumba, el tema Maragato. Y nos vamos a Cabo Verde, Dino de Santiago, asumiendo las voces del ya fallecido Hildo Lobo, interpretando el mítico Joãozinho Cabral, un tema del 79, mezcla de Coladeira y Funaná, Os Tubarões, Este es para bailar, y mucho. Pregúntame a Joana que estaba lá. Nah. Y nos vamos despidiendo. Es caso para decir hasta el próximo año. Os deseo todo del bueno y del mejor. Hagamos unas fiestas conscientes en consumo y brindemos a la paz y a la libertad. Y también os tengo que decir que tengo aquí a un espontáneo. Es que no podía dejarlo pasar. Tengo aquí a un compañero de hace ya bastantes años que me vino aquí a visitar a los estudios de Radio Contrabanda, aquí en el Ateneo Enciclopédic de calle Reina Amalia, aquí en Raval, en el barrio de Raval, aquí en Barcelona. Y creo que le voy a dar voz porque está muy nervioso, ¿eh? Tiene vergüenza, entonces le voy a poner un poco más nervioso. Yuk. Loro. Hola. Hola, ¿qué tal? Saludos muy bien a toda la audiencia. Ay, míralo, qué espabilado. Saludos a toda la audiencia. Por su programa. Maravilloso. Habla portugués. Pues, Yuk, ¿te quieres despedir también del año? Bueno, aún quedan 15 días. Bueno, más, 16 días para ser. Bueno, se puede empezar a celebrar. Se puede empezar a celebrar. ¿Tú ya tienes planes para esta...? Bueno, claro. Estar en el pueblo, con la familia. ¿Te vas al pueblo? Sí, Vilanova, ¿no? Para fin de año. Vilanova es el truco, claro. ¿Y también estarás para fin de año? Aquí, en Barcelona. Aquí en Barcelona. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué se cuece por aquí? No sé, todavía. Algo tenemos que preparar. Bueno, a mí no me invites, que ya sabes que desde que soy madre mis planes ya son los más aburridos del mundo, pero... Tengo que venir al programa en directo para verte. Sí. Es muy fuerte. Sí, yo que es de estos amigos, bueno, que vamos hablando, pero nunca hay tiempo para quedar. Es muy duro. Pero bueno, mira, un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Contrabanda, aquí en el Sons de Lusofonía. Súper y... fan de tu programa. Ay, gracias. Esto, venga, luego te invito a las cervezas que habíamos hablado en off, con el micro cerrado. Perfecto. Esto para decir que eres fan y que ese es un programa, lo escuchas siempre. Y... Claro, claro. ¿Qué más? A ver qué me puedes encanta. Decir siempre más. Siempre que lo escucho me encanta. Sí. La música. Bueno, para amigos, ¿no? ¿Para qué sirven? Es para esto, para levantarnos el ánimo y la moral. Y mira, Yuk. ¿Cómo estás aquí y has venido aquí de espontáneo? Este tema te lo voy a dedicar a ti, porque sé que te gusta mucho, que eres un gran fan de la cultura brasileña, sobre todo de la cultura baiana, de Salvador. Entonces te voy a poner aquí un tema que es un remake de una canción de Raul Seixas, A Mosca. Y es un remake... aquí hecho por Baiana System. Ah, que adoro. Sé que te adoras. Mucho. Aquí hecho por Baiana System, Tropicalas, Vandal y Dog Murras, el angoleño Dog Murras. Y es un tema bastante cañero, de estos que nos gustan, y a ver si Baiana System... Yo he visto que Baiana System estará en Lisboa en junio. A ver si se pierde vamos. Aquí por Barcelona otra vez. A ver si vamos otra vez. Bueno, pues yo me despido del año, hasta 2024, y todo del bueno y del mejor otra vez. Y viva la radio libre. Os dejo con Baiana System, A Mosca. Sentença da desgraça é pior que a bala que assassina a esperança. Nesse apartheid tudo vira ruaça, pobre, desgraça, rico, insegurança. Mosca insurgente, gente demente. Viver urgente porque a fome não mente. Dor intensifica quando a gente se exprime. Nossa revolta não tem bala que reprime. Não me pega, não me toca, sigo no caminho conduzido pela tropa. Eu sou um que toca na caixa de som. E quando paro, como. Era Deus enviado na terra do sol. Um menino na rua, sem lençol. Frente a frente, que é diabetes, cara crachado, cara crachado. Batuca, conga, conga, conga, batuca delonga. Batuca, lenga, lenga, lenga, batuca delinda. Um louvo a Deus abrindo os braços, soltando um rojão. Eu me lembro de Glauber Rocha e sigo ouvindo a Rocha. Eu sou a luz que pousou em sua sombra. Na trincheira vive em primeiro lugar, tipo o povo de Luanda, mente paramilitar. De pé na favela, o certo pelo certo carregamos a revolta, mas tem para pra acertar. Povo preto organizado, nossa meta é avançar. Na visão e sem boiar, ninguém vai nos arrastar. Eu sou a mosca na sua ferida, eu vou posar. Frente do enxame, eu tenho várias tropas pra puxar. Alfredo, o espírito que ostentamos, aspirante a ser o céu que contemplamos. Baluarte no seu auge, tinha a arte de harmonizar o caos. Eusébio do Ébano, contendas com Di Stefano e Levano. Realização profética, para o rei dos números a justiça é poética. Literatura de vitória, Edson na trajetória, da fome para a glória. Visceral e leonino, deambula imortal entre o carnal e o divino. Yoan, doutrina e mito, Akhenaton nas colinas do Egito. Deus deu-lhe o vigor emprestado, vigor temperado na tempestade. Diego imprescindível, máxima provação de que a perfeição é possível. Desassossego e requinte, Diego a Bíblia do século XX. Onde arcanjos levitaram.